DJ Daniel Vídeos. O único instrumento que nós toca é o terror. E nós tem um charme que é da hora, da hora. Um sorriso que é de impressionar. E nós desenrola nas palavras. Não leva se for pra casa, eu que posso me bancar. De nave nós tamo a milhão. No baile chamando que tá. É o que tem.